Gene Rick Renner, você quer matar o tio para Genetriz Bueno. Ela é radialista da União FM de Xinguara, no estado do Pará. Genetriz, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Você está chegando agora no nosso Facebook perfil número 2. Eu fiz 3 shows aí na sua cidade, viu? Quem me levou aí foi o Paulo Ascioli, que tinha uma loja aí chamada Bandeirantes Confecções. Foram 3 shows de grande sucesso, milhares de pessoas em frente aí a Bandeirantes Confecções. Eu guardei para sempre e tem inclusive filmado isso aqui, né? Cristiano Araújo, Amor da Gente. Tô com saudade dessa boca, dessa cara linda me pedindo fica. Tô com saudade do teu corpo, do teu colo, de você na minha vida. Eu tô querendo teu sorriso, os teus olhos pra encher de luz teu mundo. Eu tô querendo teu carinho, teu sossego, eu tô querendo ficar mudo. Tô querendo ouvir você dizer que sente saudade, que não me esqueceu e que também não tá com vontade. Daquele amor da gente, consequente e descarado, com jeito carente, sem vergonha e safado. Aquela loucura sem frescura e sem pudor, aquele nosso jeito tenso de fazer amor. Daquele amor da gente, consequente e descarado, com jeito carente, sem vergonha e safado. Aquela loucura sem frescura e sem pudor, aquele nosso jeito tenso de fazer amor. De luz meu mundo. Eu tô querendo teu carinho, teu sossego, eu tô querendo ficar no mundo. Tô querendo ouvir você dizer que sente saudade, que não me esqueceu e que também tá com vontade. Vai daquele amor da gente, consequente e descarado, com jeito carente, sem vergonha e safado. Aquela loucura sem frescura e sem pudor, aquele nosso jeito tenso de fazer amor. Daquele amor ardente, consequente e descarado, com jeito carente, sem vergonha e safado. Aquela loucura sem frescura e sem pudor, daquele nosso jeito tenso de daquele amor ardente, consequente e descarado, com jeito carente, sem vergonha e safado. Aquela loucura sem frescura e sem pudor, aquele nosso jeito tenso de fazer amor, fazer amor. Essa é a preferida da minha amiga comunicadora Arla Maia, da Princesa FM de Dianópolis, Tocantins, Cristiano Araújo, Amor da Gente. Hoje, no dia que eu gravava esse programa, no dia 8 de maio, eu recebi a notícia da morte de um amigo, de um dos maiores intérpretes da música brasileira, Jair Rodrigues. Ele morreu dormindo, a morte que todo mundo sonha. Chegou, estava todo tranquilo, deitou e não acordou, né? Morreu dormindo. E o professor Júlio César Rezende me mandou um texto aqui que eu vou ler para vocês. Nesse dia 8 de maio, a música popular brasileira ficou bem mais pobre. Faleceu aos 75 anos de idade em Cotia, São Paulo, o grande cantor Jair Rodrigues. Jair Rodrigues de Oliveira nasceu em Igarapava, São Paulo, em 6 de fevereiro de 1939. Pai dos também cantores Jair de Oliveira e Luciana Mello, ele começou sua carreira nos anos 60 em programas de calouros. 3 anos antes, foi crooner em casas no interior de São Paulo. Jair Rodrigues também ficou conhecido pelo trabalho ao lado de Elis Regina. Os dois iniciaram a colaboração em 1965 e lançaram o disco ao vivo 2 na Bossa. Em 1966, ele gravou o seu maior sucesso, uma composição de Geraldo Vandré e Théo de Barros, com a qual dividiu a primeira colocação com a banda de Chico Buarque no Festival de Música da TV Record. Nós vamos fazer hoje, né, a nossa homenagem póstuma ao grande artista, e ele vai cantar pra gente

Minha amiga Domingas mora lá na Lagoa, lá no município de Dom Basílio. Ela me ligou outro dia e disse que lá não choveu. Ei, tem custoso, hein, Domingas? Se não choveu até agora, não vai chover mais, né? Porque aqui em Brasília, que choveu bastante, já começou a seca. Interessante que a gente sente na pele, né? Impressionante isso. A Domingas, ela curte a gente tanto pela Portal FM como pela Tropicaliente lá de Dom Basílio, né? E ela pediu para cumprimentar o filho dela, o Gerson. Ô, Domingas, ele fez aniversário no dia 2, eu vou fazer a oração de hoje para ele. Viu? Abração, viu, Domingas? Domingas é uma amiga antiga da gente, né? Os meus afilhados Eliane e Samuel e seu novo sucesso, Vou Te Procurar. Eliane Samuel, Vou Te Procurar. O Luiz Flávio Bergantin, de Conceição do Rio Verde, nas Minas Gerais. Ele curte o nosso programa pelas Ondas Verdes FM, a rádio lá da cidade, né? Ele falou: Cleiton, eu queria que você tocasse uma música e oferecesse para minha família e para todos que estão ouvindo o seu programa. Luiz, um abração para você e eu vou trazer aí a sugestão do Beijar, o cantor Paulinho Reis, O Amor é Assim. Eu sou um homem apaixonado, eu sou um cara alucinado por você. Amar assim não é pecado, se for eu estou condenado a te querer. Por quantas vezes investi, pensando apenas ser feliz. fiz, mas foi em vão. Contigo é que eu aprendi, por isso é que entreguei meu coração. O amor é assim, vive em mim, mora no meu peito. O amor é assim, vive em mim, não tem mais jeito. Como a nuvem e o céu, você e eu somos letra e papel, escrevendo uma história que tem um sabor de mel. Quantas vezes investi, pensando apenas ser feliz, mas foi em vão. Contigo é que eu aprendi, por isso é que entreguei meu coração. O amor é assim, vive em mim, mora no meu peito. O amor é assim, vive em mim, não tem mais jeito. Você e eu somos mesmo parecidos, somos velhos conhecidos, como a nuvem. Você e eu somos mesmo parecidos, somos velhos conhecidos, como a nuvem e o céu. Você e eu somos letra e papel, escrevendo uma história que tem um sabor de mel. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Paulinho Reis, o amor é assim. Para você ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Bejar, é só ligar 61-9981-3601. No próximo bloco, Martinha, Felipe Falcão e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A Maria do Rosário Silva, de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, me mandou uma mensagem dizendo que curte o nosso programa pela internet e que ela queria participar do quadro A Trilha Sonora da Minha Vida. E ela pediu que eu pesquisasse aqui uma música, eu não tinha, pedi para o professor Júlio César, ele achou, né, do Queijinho de Minas, a Martinha, que essa música marcou a vida da Maria do Rosário Silva. Ela pediu e eu vou trazer. Martinha, Pouco a Pouco. Aprendendo, sem querer eu fui querendo. todos os espaços. Pouco a pouco foi que eu pude perceber que gostar é diferente de querer. Trilha sonora da vida da Maria do Rosário Silva, de Belo Horizonte, eu trouxe o Queijinho de Minas, Martinha, Pouco a Pouco. Eu morava em Belo Horizonte quando a Martinha gravou essa música, né? Isso foi na década de 60, 65, 66, por aí, e era o tempo do programa Jovem Guarda, era um grande sucesso, né? A Martinha era miudinha, mas era bem fornida, né? Tinha uns pernão grosso. Música nova de Felipe Falcão, Bumbum Autografado. Eu fui chamado pra cantar numa balada. Já era de madrugada e tava grande animação. Muitos desejos dos fãs eu realizei, e um autógrafo que eu dei me chamou muito a atenção. Ela entrou sorrindo no camarim, pediu um autógrafo pra mim, eu disse sem problema algum. Ergueu a saia, me deu uma tremedeira, disse não pense besteira e autografo meu bumbum. Tô procurando por todo lado a menina do bumbum autografado. Ergue a sainha que eu quero ver se o bumbum autografado é de você. Tô procurando por todo lado a menina do bumbum autografado. Por onde anda, já procurei o bumbum que um dia autografei. Tô procurando essa menina sapeca com jeitinho de moleca que um dia me apaixonei. Até hoje eu não consigo entender se é mesmo de você o bumbumzinho que eu gostei. Já pus anúncio no rádio e televisão, quem encontrar esse avião boa recompensa tem. Mas que não seja nenhuma notícia falsa, você vai baixando a calça e o autógrafo seu também. Estou procurando por todo lado a menina do bumbum autografado. Pegue a sainha que eu quero ver se o bumbum autografado é de você. Estou procurando por todo lado a menina do bumbum autografado. Por onde anda já procurei o bumbum que um dia autografei. Você viu ela por aí, Felipe? Falcão, sumiu! Pegue a sainha que eu quero ver se o bumbum autografado é de você. Tô procurando por todo lado a menina do bumbum autografado. Por onde anda já procurei o bumbum que um dia autografei. Felipe Falcão, bumbum autografado. Vou te contar, viu? A gente que faz shows, eu já dei autógrafo em cada lugar também, que até Deus duvida. O avô do João, Cleiton Aguiar, Rock Caipira. Saudade no peito, meio sem jeito. Fui conhecer a cidade, tudo era diferente. Tanto carro, tanta gente, tanta casa de concreto. Corre, corre, labirintos, eu perdido no deserto. Cadê meu boi no pasto? Cadê o meu riacho? Procuro e não encontro os sons do meu sertão. Até os meus meninos encostaram um avião. Cantam coisas tão estranhas que eu não entendo não. Então eu fiz rock, rock, rock, rock, rock, rock, caipira. Então eu fiz rock, rock, rock, rock, rock, rock, caipira. Fiz o rock caipira, que é pra moçada o sertão poder cantar. Fiz o rock caipira, pra meninada o meu som poder dançar. Com a cantiga, balançado, guitarra, violão. A turma toda entrou na minha. E hoje dança a dança do sertão. Eu fiz o rock, rock, rock, rock, rock, rock, caipira. Eu fiz o rock, rock, rock, rock, rock, rock, caipira. Fiz o rock, caipira, que é pra moçada o sertão poder cantar. Fiz o rock, caipira, pra meninada o meu som poder dançar. Com a cantiga, balançado, guitarra, violão. A turma toda entrou na minha. E hoje dança a dança do sertão. Então eu fiz o rock, rock, rock, rock, rock, rock, caipira. Então eu fiz o rock, rock, rock, rock, rock, rock, caipira. Então eu fiz o rock, rock, rock, rock, rock, rock, caipira. Então eu fiz o rock, rock, rock, rock, rock, rock, caipira. Cleiton Aguiar cantou dele, Rock Caipira. No próximo bloco, eu tenho uma dica de brasilidade pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu tô recebendo uma notícia boa aqui lá da terra da Dona Beija, lá de Araxá. Cleiton, eu sou diretora-presidente da Rádio Sucesso FM da cidade de Araxá, Minas Gerais. Há um mês estamos apresentando o seu programa em nossa emissora. Está um sucesso danado. Araxá fica próximo a Coromandel, sua cidade natal. O Goiá é muito querido aqui também. Por favor, mande abraço para os nossos ouvintes que gostam muito do seu programa e merecem, pois são muito fiéis. Estamos muito satisfeitos com o seu novo programa. Um abraço e muito sucesso da Onilda. Minha amiga Onilda, você me deixou muito feliz, viu? Eu fico muito feliz de saber que eu estou aí em Araxá, né? E quero agradecer aos amigos que estão assistindo o nosso programa, que ouvem todos os dias aí. É uma alegria muito grande. Qualquer hora dessa, viu, Onilda? Eu vou dar uma passada. Eu tive aí há um ano e pouco atrás, mas eu passei voando, porque eu fui e estava voltando de São Paulo, e passei pertinho de Araxá. Cheguei a entrar na cidade, almocei aí, mas o tempo estava corrido demais, eu não pude nem parar. E eu não sabia que o meu programa estava passando aí na sua rádio. Muito obrigado por ter me avisado, viu? Araxá é uma cidade muito, muito bonita, uma cidade turística, uma cidade das águas, tem o grande hotel do Araxá. É uma cidade de quase 100 mil habitantes. Segundo o IBGE, tem 96 mil habitantes, num território de 1.165 quilômetros quadrados. Quem nasce em Araxá é araxaense. É um município antigo, foi fundado em 19 de dezembro de 1865, portanto vai fazer 149 anos. O prefeito atual é o Jeová Moreira da Costa, do Partido Popular, do PP, e o município de Araxá faz divisa com Perdizes, Sacramento, Tapira e Ibiá, e fica a 367 quilômetros de Belo Horizonte, onde o nosso programa agora está indo ao ar pela Rádio Sucesso FM. A dica de hoje, eu quero dar uma dica de brasilidade. Nós estamos chegando e estamos a poucos dias da Copa do Mundo, e o Brasil vive um momento de convulsão social grave. As coisas estão saindo do lugar, as pessoas estão assumindo para si julgar, estão fazendo justiça por conta própria. Isso é um perigo. Já teve aí aquele caso escabroso lá do Guarujá, em que uma mulher inocente foi trucidada no meio da rua apenas por conta de um boato que ela estaria sequestrando crianças, né? Então nós estamos realmente caminhando para um rumo muito ruim. E as notícias do superfaturamento das obras dos estádios, o atraso nas obras, né? As obras prometidas não foram entregues. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, quando ele anunciou a Copa, ele disse que não teria nenhum centavo de dinheiro público. E aconteceu que nós não vimos nenhum centavo, foi de dinheiro particular. É tudo custeado com dinheiro público, com superfaturamento. E isso despertou um sentimento de raiva, de ira da população brasileira, e que está, inclusive, ameaçando o brilho da Copa do Mundo. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. A culpa não é da Copa do Mundo. Porque a Copa do Mundo aconteceu nos Estados Unidos e não teve nada disso lá. A Copa do Mundo aconteceu na Alemanha, aconteceu na Itália, em vários lugares, não teve nada disso lá. A Copa do Mundo aconteceu no Japão, na Coreia, também não teve nada disso lá. Então, se nós tivermos que dirigir a nossa ojeriza, a nossa raiva, são contra os nossos dirigentes e não contra a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, eu me lembro, eu era menino, em 1958, eu tinha 8 anos de idade, quando o Brasil foi campeão a primeira vez, e é uma festa que resgata a autoestima do brasileiro. O brasileiro está precisando disso, de uma injeção de ânimo, que nós estamos, o nosso país vai de mal a pior. A coisa, de uns 2, 3 anos para cá, desandou que o trem está feio, né? Então, a minha opinião é que a Copa do Mundo não tem nada com isso. Se quiser protestar, vamos protestar contra os nossos dirigentes e contra o mau uso que eles estão fazendo dos recursos públicos. Mas a Copa do Mundo é a festa maior do futebol, onde com certeza a seleção do Filipão tem tudo para brilhar, inclusive para segurar o caneco. É o que nós vamos torcer a partir do dia 12 de junho, lá no Itaquerão, na nova arena do Corinthians, né? Porque agora eu estou chamando os estádios de futebol, não é estádio mais não, agora é arena, né? Só falta soltar o touro lá. Então, a minha opinião é que a gente deve manter aceso o senso crítico em relação aos políticos, aos nossos dirigentes, mas abrir o coração para a Copa do Mundo, porque só assim o brasileiro tem a chance de ter um pouco de alegria, né? Então vamos torcer para que o Brasil seja realmente campeão. Eu não tenho dúvida que o Filipão é o melhor técnico e que ele está levando a seleção do que de melhor existe na atualidade no futebol brasileiro. Então vamos torcer para que o Brasil traga mais uma vez esse caneco pela sexta vez, o hexacampeão. A Maria da Glória, ela é de São Francisco, nas Minas Gerais. Cleiton, eu queria que você tocasse essa música, oferecendo para o meu esposo, Domingos Xavier, e para todos os ouvintes da Beira Rio FM, do meu amigo Zé dos Passos e da Dona Conceição. Maria da Glória, você pediu, eu vou trazer aí. Amado Batista, escuta. Que benzinho a sua canção, escrevi com a mais pura emoção. Um ninho de amor eu fiz só pra você, no fundo do meu coração. Juntos abraçados só eu e você, com muita ternura quero lhe aquecer, esquecer o mundo e sonhar. Olha nos seus olhos e te confessar, você é tudo aquilo que sonhei. Benzinho a sua canção, que escrevi com a mais pura emoção. Um ninho de amor eu fiz só pra você, no fundo do meu coração. Juntos abraçados só eu e você, com muita ternura quero lhe aquecer, esquecer o mundo e sonhar. Te acariciar, olha nos seus olhos e te confessar, você é tudo aquilo que sonhei. Juntos abraçados só eu e você, com muita ternura quero lhe aquecer, esquecer o mundo e sonhar. Olha nos seus olhos e te confessar, você é tudo aquilo que sonhei. Que sonhei. Que sonhei. Que sonhei. Que sonhei. Que sonhei. Amado Batista, escuta. No Cantinho do Rei, o Roberto Carlos vai recordar um sucesso que ele gravou em 1965, quando eu morava lá em Belo Horizonte, né? Gosto do jeitinho dela. Gosto do jeitinho dela me olhar, pois é tudo a dor. Gosto do jeitinho dela me beijar, beijar. Gosto do jeitinho dela te abraçar, pois é só calor. Gosto do jeitinho dela me dizer amor. Gosto do jeitinho dela, sempre a balançar o andar. Gosto do jeitinho dela, fingindo não querer gostar do modo de eu gostar. La la la la la la. Mas eu gosto tanto, tanto do jeitinho que ela tem de me beijar, de me abraçar, de me dizer amor. Gosto do jeitinho dela, sempre a balançar o andar. Gosto do jeitinho dela, fingindo não querer gostar do modo de eu gostar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, gosto do jeitinho dela. A lorota boa de hoje. Eu vou lembrar um fato que aconteceu lá em Coromandel. O Zequinha Mota, ele tinha um bar ali ao lado do Cine União, né? Ele tinha um bar ali, tinha a loja do Primo, o Cine União, e tinha o bar do Ziquinha da Mota, em frente ao bar do Conrado, assim, em frente à praça ali, em frente onde era o Banco Crédito Real, né? Hoje é a Caixa Econômica que funciona lá. Mas o Zequinha estava lá e chegou o Bezinho. O Bezinho é uma figura conhecida lá em Coromandel. O Bezinho chegou e falou, Ziquinha, dá uma cachaça aí, Ziquinha. E ficou na porta lá do bar, apreciando o movimento. De costa para dentro do bar, olhando a rua, né, e apreciando o movimento. O Zequinha foi lá, botou assim um meio copo de uma cachaça, daquela amarelinha, e trouxe o copo e falou assim, Bezinho, ô Bezinho. A pinga, Bezinho, e o Bezinho não tava tão absorto ali que ele não escutou, não. Tá lá, apreciando o movimento e tal. Aí o Ziquinho insistiu, ô Bezinho, a cachaça, Bezinho. E o Bezinho não escutou, tá lá. E a gente, isso assim, nós estávamos sentados numa mesa do lado, assim, né? E o Zezinho olhando, o Bezinho olhando pra cá, olhando pra lá, né? Aí o Ziquinha insistiu, Bezinho, olha o trem aqui, Bezinho, olha o veneno, Bezinho. E o Bezinho, nada. Aí o Ziquinha virou pra gente e falou assim, espia-se um trem desse, precisa de pinga. Ai, ai, ai. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje a Leia Bueno, Marques Alexandre de Souza, Alessandra Aguiar, Cleiliane Portilho, Helenita Souza, o locutor Sidney Jardim, Rodrigo Locutor, Luciene Nina Veles, Ademir Moura de Souza, Ana Cláudia, Márcia Maria, Islaine Ramos, e fez aniversário no último dia 2 de maio, o Gerson. O Gerson é filho da dona Domingas, minha amiga Domingas, lá de Lagoa, lá em Dom Basílio, na Bahia. Para todos vocês e para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Desejo muita paz, muita luz e principalmente muita saúde, viu? Gente, cuida, não exagera, não. Cuida da saúde de vocês, porque trem bom é saúde. A doença, quando chega, é custoso demais, é ruim demais, a vida fica ruim demais da conta. Aproveita enquanto você está sadio, viu? E não dá sorte pro azar, não. Cuida bem de você mesmo, tá bom? Eu vou trazer hoje uma forma diferente a oração. Vai ser uma oração de São Francisco, mas ela vai ser cantada pelo Paulo Henrique. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Faz de mim um instrumento de tua paz,

O menino brilhante Luan Santana se topa pros apaixonados, pra garotada, pra meninada que gosta desse menino, né? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta Goiá. Leonel e Goiá Filho, Tela Branca do Meu Coração. Nos caminhos do planeta Terra, pontinho obscuro ante a imensidão. Um ser humano sofre por não conseguir atravessar a ponte da recordação. Barreira caprichosa que devagarinho envolve para sempre todos os mortais. E eu sendo um deles não fugi a regra, que as malhas da saudade já não saio mais. São 6 horas, o sol se esconde, o mundo se acalma. Revejo o passado com os olhos da alma, de novo vibrando com tudo que fiz. Longos anos que se retrocedem através dos meses, e se recordar é sofrer duas vezes, desde que eu sofra para ser feliz. Abrindo seus caminhos é quem crê em Deus. A ideia repentina de já ser adulto, a lágrima sentida do primeiro adeus. A grande amargura se manifestando no último abraço do primeiro amor. E o carrossel da vida do menino grande se perde para sempre no além senhor. Oh, infância, brilha luminosa no céu da saudade, pequeninos de felicidade, flutuando sempre na imaginação. Verdes campos, lindas borboletas e milhões de flores, juventude alegre, sonhos multicores, sobre a tela branca do meu coração. Verdes campos, lindas borboletas e milhões de flores, juventude alegre, sonhos multicores, sobre a tela branca do meu coração. Relembrando Goiá, Leonel e Goiá Filho, Tela Branca do Meu Coração. Interessante que o nome dessa música não é esse. O nome dessa música é Carrossel da Vida. Eu acho que quando eles foram imprimir o disco, o Goiá já tinha falecido quando saiu esse disco, eles não sabiam o nome, ouviram a música e tiraram essa frase, né? Que fala, que o Goiá fala, mas o nome original certinho é Carrossel da Vida. Mas o que interessa é que é uma canção belíssima, né? A frase irretocável do programa de hoje, quem me mandou foi meu irmão Marcelo Aguiar. Não mexa no meu silêncio se não puder lidar com o meu barulho. Não mexa no meu silêncio se não puder lidar com o meu barulho. É a frase irretocável de Marcelo Aguiar. Simplificando, deixa eu quietrem. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Henri e Luan. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Olha, você tem muitas maneiras de participar do nosso programa. Pode ser direto no site www.radioestudiobrasil.com.br. Você pode mandar qualquer tipo de pedido, solicitação, recado pelo nosso Facebook. Tenho 2 perfis de Facebook, tem o Twitter e tem também o nosso telefone 61-3532-6993, 61-3532-6993, que funciona no horário comercial de segunda a sexta-feira, e tem o e-mail do programa, que é programacleitonaguiar@gmail.com, lembrando que Cleiton escreve-se Clayton com Y, C-L-A-Y-T-O-N, programacleitonaguiar@gmail.com. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Henri e Luan. Flash! Fico sozinho pensando em nós dois, Vejo no espelho o seu rosto inteiro. Flechas que me vêm na cabeça pra me machucar. Tudo está vazio sem você aqui. Me vem um desespero, não consigo dormir. Me diz o que eu vou fazer pra te esquecer. Nunca pensei que esse amor ia ficar marcado em mim. Sou culpado dessa dor que está guardada em mim. Pois eu sei que foi o nosso fim. E você não gosta mais de mim. Me diz o que é que eu vou fazer. Se eu não consigo te esquecer. A maior parte desse amor ficou em mim. E essa dor que em mim não passa, sabendo que fui o culpado. E agora vivo as consequências, vou vivendo por viver sem você. Essa dor que está guardada em mim. Pois eu sei que foi o nosso fim. E você não gosta mais de mim. Me diz o que é que eu vou fazer. Se eu não consigo te esquecer. A maior parte desse amor ficou em mim. Consequências, vou vivendo por viver. Uou, uou, me diz o que é que eu vou fazer. Se eu não consigo te esquecer, a maior parte desse amor ficou em mim. E essa dor que em mim não passa, sabendo que fui o culpado. E agora vivo as consequências. A discoteca do Cleitão apresentou pela primeira vez para o Brasil e o mundo, Henri Luan, Flash. Gostou? Se gostou, é só pedir que eu toco de novo. O telefone é 61-3532-6993. 61-3532-6993, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 7 horas da noite. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Se vocês não estudar, vocês não vão sair da faculdade. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Altemar Dutra, a Pretendida. Que te faltam meus carinhos e dizes que não sou como antes fui e que meus beijos já não apagam teus desejos, até me culpas que eu tenho mais alguém. Reclamas, te compreendo e me conformo, mas não me culpes porque nunca te enganei. Fosse deixando no abandono nosso ninho. A culpa é tua, não fui eu que fracassei. Queres deixar-me, eu não posso mais prender-te. segue o destino, a liberdade eu te dou. Pelo caminho será sempre a pretendida, e nessa queda sentirás imensa dor. Queres deixar-me, vou sofrer, porque te amo. Eu te desejo muita sorte sem rancor. E se um dia bateres em minha porta, podes entrar, eu te darei o meu perdão. E explicar-me, eu não puedo entender-te. Si que tu vida ya te doy la libertad. Por el camino te dirán la pretendida, y en las caídas queres deixar-me, vou sofrer, porque te amo. Eu te desejo muita sorte sem rancor. E se um dia bateres em minha porta, podes entrar, eu te darei o meu perdão. A Faculdade da Música apresentou o mestre Altemar Dutra, uma gravação de 1968, A Pretendida. 68 foi o ano que eu cheguei em Brasília, né? Tô aqui já há 46 anos, meu Deus do céu, o tempo passa depressa demais da conta. E hoje eu tô muito feliz, porque meu filho chegou, voltou lá da China, de Singapura. Pra vocês terem uma noção de tanto que era longe onde ele tava, ele gastou 28 horas de avião. É. Primeiro pegou um voo de 13 horas até a Alemanha, depois pegou um voo de mais 4 horas para Portugal, né? E aí já deu 17 horas, não, e depois mais 11 horas de Portugal para cá. Então foram 28 horas de viagem de avião, né? Brincadeira, não. Quero ver se agora ele sossega em casa pelo menos uns dias, né? Sucesso do momento, Jorge Mateus, Voa, Beija-Flor. Não maltratava meu coração. Parece beija-flor que vai de boca em boca por aí, e suga todo meu amor enquanto enjoa por fim. Agora não tô mais disposto a te dar meu mel. Procure logo um novo alguém pra te levar pro céu. Você seguiu outros caminhos, eu fiquei chorando aqui. Com sua vida de aventuras você vai seguir. Boa, beija-flor, vai dar seu calor pra quem não te conhece. Sai da minha vida, busque um outro amor, você não me merece. Boa, beija-flor, você não vai mais sugar do meu amor. Vai sentir o amargo de outras bocas lembrando o meu sabor. Não maltratava meu coração. Parece um beija-flor que vai de boca em boca por aí, e suga todo meu amor, e quando enjoa põe o fim. Agora não tô mais disposto a te dar meu mel. Procuro logo novo alguém pra te levar pro céu. Você seguiu outros caminhos, eu fiquei chorando aqui. Com sua vida de aventuras você vai seguir. Boa, beija-flor, vai dar seu calor pra quem não te conhece. Sai da minha vida, busque um outro amor, você não me merece.